chefe é poderoso, a palavra do Senhor é o que me traz renovo. Vida tranquila, tô longe do veneno, viver distante do Senhor. Isso aí eu já não penso, acordei pra vida no mundão, não dá mais sem esse papo de função. O homem velho tá lá atrás. Correria até umas horas, bati de frente com o diabo, resisti à tentação. E hoje aliviado de pé, assim que é, pode crer na maior. Guerreiro de verdade, sei que não tô só no exército do céu. Aqui mais um soldado, toda glória ao rei que me tem guardado. Pode crer, firmou a nossa correria, labutar diariamente pra mudar a periferia, levar a salvação pros irmãos, sangue bom, vem minha quebrada sempre a pampa, mó satisfação. A nossa banca é forte, a nossa banca é forte, o chefe é poderoso, venceu até a morte. A nossa banca é forte, a nossa banca é forte, o chefe é poderoso, venceu até a morte. A nossa banca é forte, a nossa banca é forte, o chefe é poderoso, venceu até a morte. A nossa banca é forte, a nossa banca é forte, o chefe é poderoso, venceu até a morte. Banca forte, cheguei rimando pra quem desacreditou. Face eterna 2009, da perifume meu clamor. Cansei de ver uma pá de mano cair do lado errado, vida bandida, desilusão pela droga atropelado. Eu sei que não é fácil ver uma pá de aliados iludidos no veneno, sempre no fracasso. É por isso que tamo aqui, guerreando assim que é, passando por cima de todo mal, renovando a minha fé. Quantas vezes vou dizer que o crime não compensa, que sem Cristo não sou nada, pois ele me sustenta. É minha base, me dá forças pra lutar, o coração tá sempre aberto pra Deus operar. Sua paz interior, não há grana que pague a ostentação e o luxo a sete palmos do que vale. Troca o ouro e a prata pela salvação, perca tudo nesse mundo, mas não perca seu perdão. A nossa banca é forte, a nossa banca é forte, o chefe é poderoso, venceu até a morte. A nossa banca é forte, a nossa banca é forte, o chefe é poderoso, venceu até a morte. A nossa banca é forte, a nossa banca é forte, o chefe é poderoso, venceu até a morte. A nossa banca é forte, a nossa banca é forte, o chefe é poderoso, venceu até a morte. É o dois irmão, a quebrada tá a pampa, graças a Deus tamo firme, segue a rima e não desona. Se é pra pregar, cola mais, pois a banca é forte, o chefe é poderoso, venceu até a morte. Tropecei uma par de vez, caí, mas levantei. O mundo é louco, mas aí, pela força do rei, estou aqui firme e forte. Mais que preparado, represento a favela e trago paz pros aliados. A nossa banca é forte, face eterna, uma bomba no inferno. Vida nova aos guerreiros, correndo pelo certo, pois tormento quem não passa. Inimigo na captura, querendo o meu fim quando eu tava na loucura. Mas hoje resgatado, vivo a vida de unção. Firmão na missão, resgatando meus irmãos, rumo a nova Israel. Desandar nem pensar, pois o Senhor quem me guia não me deixa tropeçar. A nossa banca é forte, a nossa banca é forte, o chefe é poderoso, venceu até a morte. A nossa banca é forte, a nossa banca é forte, o chefe é poderoso, venceu até a morte. A nossa banca é forte, a nossa banca é forte, o chefe é poderoso, venceu até a morte. A nossa banca é forte, a nossa banca é forte, o chefe é poderoso, venceu até a morte. Essa banca é forte.